Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Tínhamos as quartas-feiras para falarmos de um artista e trazermos-lhe as suas músicas. Ora, hoje vamos falar de Roberto Carlos. Ele dispensa apresentações, mas nós hoje ainda trazemos Roberto Carlos. É, sem dúvida, o maior cantor de todos os tempos da música brasileira. E hoje, Roberto Carlos já tem 51 anos de carreira e 69 de vida. Perdeu o pai no ano de 1980 e a mãe em 2010, a 17 de abril. Portanto, este ano e há não muito tempo. Roberto Carlos, que foi um cantor que passou por várias fases. Passou pela música ainda em 78 rotações, já acabou a lançar CDs, e passou pelo rock, pela MPB, música popular brasileira, acabou na balada e ainda hoje lá se mantém. Fez vários sucessos com Uma Mulher de 40, A Namoradinha de um Amigo Meu, tantas outras coisas que, sem dúvida, tantas outras músicas que acabaram por marcar, sem dúvida, a carreira de Roberto Carlos. Uma delas, chamada mesmo Jesus Cristo. Roberto Carlos, que nasceu em Espírito Santo em 1941 e que se mudou para Niterói já nos anos 50. Aí conheceu alguns dos nomes que mais marcariam a sua carreira. Bob Nilsson e Erasmo Carlos, sem dúvida, os mais marcantes. Erasmo Carlos, que foi o maior parceiro de todos os tempos da vida de Roberto Carlos. Tiveram um desentendimento nos anos 60 e que acabou depois por ser resolvido, mas, mesmo assim, quer Roberto, quer Erasmo, nunca puseram de lado o seu programa, o que tinham juntos, e tiveram sempre um grande profissionalismo, algo que sem dúvida marcou quer a carreira de um, quer a carreira de outro. Mas como é de Roberto Carlos que falamos, vamos ao primeiro trabalho. Foi lançado em 1959 e o próprio Roberto Carlos rega que tenha lançado esse disco de 78 rotações. Talvez porque foge totalmente ao seu género musical, mas na altura Roberto Carlos tinha apenas 18 anos e os The Sputniks não foram suficientes para impedir, entre aspas, que Roberto Carlos lançasse este trabalho musical. Digo os The Sputniks porque Roberto Carlos, juntamente com outros seus colegas, estavam imbuídos no espírito rock. Depois de ouvirem Billy Lee, Elvis Presley, Little Shards, imbuídos neste espírito, mas o que é certo é que com 18 anos Roberto Carlos lançava aquele que viria a ser o seu primeiro disco, o de 78 rotações, o primeiro e único de 78 rotações que Roberto Carlos lançava. E então vamos escutar Maria e João, ou melhor, João e Maria, o trabalho que Roberto Carlos lançou e que o renegou depois. Almanaque, a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas apanhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João. Mas o fim não está no almanaque, sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado

talvez seja o vazio de você. Você que eu preciso encontrar. Pra ter amor, pra ter amor no coração. Pra ter amor. Três músicas marcaram especialmente a carreira de Roberto Carlos. Um grande profissional, mas que, como toda a gente, tem o seu lado humano e acabou por dedicar à sua mãe, ao seu pai e aos seus filhos uma música para cada um deles. Ou melhor, Lady Laura para a mãe, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo para o pai e Fim de Semana para as crianças. Sem dúvida que as crianças, que é como diz para os seus filhos, sem dúvida que acabaram músicas, estas músicas, por marcar a carreira de Roberto Carlos. Roberto Carlos, que em 1996 descobriu ser pai de Rafael Braga, que inclusive tentou seguir carreira musical e chegou a cantar com Roberto Carlos, mas não vingou na música. Rafael Braga foi descoberto, digamos, por Roberto Carlos através de um teste de paternidade que foi solicitado a fazer. Perdeu a mãe a 17 de Abril, a dois dias de completar 69 anos, mas nem por isso Roberto Carlos para, só por um tempo para se recompor. Mas Roberto Carlos promete continuar a dar que ouvir, e não que falar, mas dar que ouvir. Vamos então escutar Lady Laura, Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo e O Fim de Semana. Vontade de ser novamente um menino, e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder tudo isso, eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady. De ser novamente um menino,

estava ansioso por chegar esse fim de semana. Todos juntos fazem tremenda algazarra. Me divirto com toda essa farra nesse dia tão lindo de sol. Até o cachorro, que é tão bonitinho, corre, pula, abana o rabinho e põe as patas na minha camisa branquinha. Tudo é festa, eu não me importo com nada, rindo à toa com a criançada. Afinal é meu fim de semana. Fim de semana. Balas, mãos meladas, chicletes no assento, e lá se vão as pipocas ao vento, festejando meu fim de semana. Hora do almoço, ninguém come nada, e ainda dizem, comemos na estrada. Você quem nos deu tudo, então se faz numa só gargalhada, e os autores da grande piada seguem rindo até o final do dia. Vem a noite, chega com ela o cansaço, todos dormem sonhando em meus braços, e então eu me ponho a pensar. Agradeço a Deus esse dia tão lindo, vejo a paz das crianças dormindo, e espero outro fim de semana. Teve três amores na vida: Cleonice nos anos 70, Miriam Rios nos anos 80, com quem esteve pouco tempo, e ainda nos anos 80 conheceu a pedagoga Maria Rita, com quem ao fim de vários anos se casou em 1995. Mas foi sem dúvida o amor mais duradouro de Roberto Carlos. Em 1998, Maria Rita Braga é a Maria Rita Braga é diagnosticada. É diagnosticado cancro. O agravamento do estado de saúde faz com que o álbum anual de Roberto Carlos, que todos os anos lançava um trabalho musical, quase que não era sequer lançado. Só teve apenas 4 originais e uma parceria com Erasmo Carlos. Isto no ano de 1998. Em 1999, Roberto Carlos saiu mesmo de cena. Ele que há mais de 20 anos apresentava na Rede Globo o seu especial anual, naquele ano não o fez, nem chegou sequer a gravar nenhum disco. Fez inclusive uma promessa de que se a sua mulher se curasse, ele não voltaria a cantar. Maria Rita Braga morreu em dezembro de 1999. Roberto Carlos regressou, no ano 2000, com um trabalho chamado Amor Sem Limite, dedicado a Maria Rita. Sem dúvida, a sua paixão ao longo de... Enfim, foi a paixão mais duradoura, o amor mais duradouro e mais intenso de Roberto Carlos. Foi um ano difícil, mas Roberto Carlos renasceu das cinzas qual Fénix e ainda hoje continua no ativo. É essa mesma música que vai encerrar a emissão de hoje. Vamos acabar com esta música de Roberto Carlos, Amor Sem Limite, uma música que podia ter, aliás, uma emissão que podia ser mais extensa, mas tem mesmo de acabar por aqui. Muito poderíamos falar de Roberto Carlos, muitos sucessos poderíamos trazer de Roberto Carlos. Infelizmente, 30 minutos é pouco para falar deste artista. Mas como este é o tempo que temos confinado ao nosso programa, vamos ter mesmo de o acabar por aqui. O Musicália regressa amanhã e hoje vamos acabar com Amor Sem Limite, a música de Roberto Carlos. A primeira vez em que eu te vi, eu nunca me esqueci daquele dia, tão cheio de ternura e de alegria. Começava o nosso grande amor. Havia tanta paz no seu olhar e amor no seu sorriso de menino. O sentimento a gente não domina quando se percebe um grande amor. Percebi então que o seu olhar alguma coisa me dizia. Tanta coisa linda, tudo aquilo que meu coração queria. Tanta emoção no coração já não podia ser contida, pois eu acabava de encontrar o grande amor da minha vida. Dia inesquecível te encontrei, nos abraçamos demoradamente, depois nós nos olhamos longamente, sabendo que era ter um grande amor. Palavras lindas cheias de emoção diziam o quanto a gente já se amava. Mais perto cada vez eu te falava que a gente respirava o mesmo ar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança não cabia em mim tanta felicidade, e como um adulto eu não podia acreditar que era verdade.